Parte 2. Fudeu geral. 6. A fórmula da humanidade. Dependendo da perspectiva, o filósofo Immanuel Kant foi a pessoa mais chata que já pisou neste planeta, ou o sonho de consumo de um coach de produtividade. Por 40 anos, ele acordou todos os dias às 5 da manhã para escrever por exatamente 3 horas. Seguia então para dar aulas na mesma universidade por 4 horas e depois almoçar, sempre no mesmo restaurante. À tarde, fazia longas caminhadas pelo mesmo parque, seguindo o mesmo caminho, voltando para casa sempre na mesma hora. Fez isso por 40 anos. Todo santo dia. Kant era a personificação da eficiência. Seus hábitos eram tão metódicos que os vizinhos brincavam que podiam acertar o relógio de acordo com a hora em que ele saía de casa. Ele partia para a caminhada diária às 3:30 da tarde. Jantava quase todas as noites com o mesmo amigo e, depois de trabalhar mais um pouco, ia dormir às 10 em ponto. Apesar de soar um pé no saco, Kant foi um dos pensadores mais importantes e influentes da história. E de seu apartamento conjugado em Königsberg, na Prússia, fez mais para corrigir os caminhos do mundo do que a maioria dos reis, presidentes, primeiros ministros e generais antes e depois dele. Se você vive em uma sociedade democrática em que as liberdades individuais são protegidas, Kant merece parte da sua gratidão. Ele foi um dos primeiros a propor que todas as pessoas tinham uma dignidade inerente, que precisava ser reconhecida e respeitada. Foi o primeiro a conceber um órgão governamental global que garantisse paz a boa parte do mundo, ideia que acabaria por inspirar a criação da ONU. Suas descrições de como percebemos tempo e espaço inspirariam Einstein na descoberta da teoria da relatividade. Foi um dos primeiros a sugerir a possibilidade de direitos dos animais. Reinventou a filosofia da estética e da beleza. Solucionou um debate filosófico de 200 anos entre racionalismo e empirismo no espaço de umas 200 páginas. E como se tudo isso não fosse suficiente, reinventou completamente a filosofia moral, derrubando ideias que formavam a base da civilização ocidental desde Aristóteles. Kant era um dínamo intelectual. Se cérebros pensantes tivessem bíceps, o dele seria o Mister Universo da intelectualidade. Sua visão de mundo era tão rígida e intransigente quanto seu estilo de vida. Kant via bem e mal como conceitos claramente definidos, um sistema de valores que transcendia e agia à parte das emoções humanas ou de juízos do cérebro sensível. Além disso, vivia exatamente da forma que pregava. Reis tentaram censurá-lo, padres o reprovavam, acadêmicos o invejavam. E nada disso fazia parar. Kant vivia ligando foda-se. E me refiro ao sentido mais verdadeiro e profundo dessa frase. Dos pensadores em quem já esbarrei, foi o único a se abster da esperança e de todos os valores humanos imperfeitos nos quais ela se fia, a confrontar a verdade desconfortável e se recusar a aceitar suas horríveis implicações, a vislumbrar o abismo munido apenas de lógica e razão pura, a postar-se perante os deuses armado apenas do brilhantismo de sua mente para desafiá-los e, de certa forma, vencê-los. No entanto, para entender a hercúlea tarefa de Kant, primeiro temos de fazer um desvio e aprender a respeito de desenvolvimento psicológico, maturidade e vida adulta. Como crescer? Quando eu tinha tipo uns 4 anos, apesar dos avisos da minha mãe, coloquei o dedo no forno quente. Naquele dia aprendi uma lição importante. Coisas muito quentes são um saco. Queimam. E depois a gente evita tocar nelas de novo. Mais ou menos na mesma época, fiz outra descoberta crucial. O sorvete ficava no congelador, em uma prateleira fácil de alcançar se eu ficasse na ponta dos pés. Um dia, enquanto minha mãe estava em outro cômodo, coitada, peguei o sorvete, sentei no chão e me empanturrei usando as mãos mesmo. Foi o mais próximo que eu chegaria de um orgasmo nos próximos 10 anos. Na minha cabecinha de 4 anos, se existia um céu, eu tinha acabado de encontrá-lo. Meus próprios Campos Elísios num pote de divindade congelada. Quando o sorvete começou a derreter, espalhei mais um tanto no rosto, deixando pingar na blusa inteira. Tudo isso em câmera lenta, é claro. Eu estava praticamente tomando um banho naquela maravilha doce e saborosa. Ó, glorioso leite açucarado, divide comigo teus segredos, pois hoje conhecerei a glória. Então mamãe apareceu. E foi um caos total, incluindo um banho mais do que necessário. Mas não só isso. Naquele dia aprendi as seguintes lições. Número 1. Roubar sorvete e espalhá-lo em mim e no chão da cozinha deixava minha mãe absurdamente furiosa. Número 2. Uma mãe furiosa é uma droga, porque a gente leva bronca e fica de castigo. Naquele dia, assim como na ocasião do forno quente, aprendi o que não fazer. Mas havia uma terceira meta-lição a extrair dali. Um daqueles aprendizados tão óbvios que nem percebemos quando eles ocorrem, muito mais importante do que todos os outros. Tomar sorvete é melhor do que se queimar. Foi um aprendizado relevante por se tratar de um juízo de valor. Sorvete é melhor do que forno quente. Prefiro uma maravilha cheia de açúcar na boca do que um calor desgraçado na mão. Ali, descobri a respeito de preferências e, portanto, prioridades. Foi meu cérebro sensível concluindo que uma coisa no mundo era melhor do que outra. Começava aí a construção da minha hierarquia de valores. Certa vez, um amigo descreveu a paternidade como basicamente ficar andando atrás de uma criança por 2 décadas para garantir que ela não se mate por acidente. E você ficaria surpreso com a quantidade de maneiras que uma criança pode encontrar para se matar por acidente. Crianças pequenas vivem procurando novas formas de se matar acidentalmente, porque a força motriz de sua psicologia é a exploração. No início da vida, somos levados a explorar os arredores porque nossos cérebros sensíveis estão coletando informações a respeito do que nos agrada e do que nos machuca, do que é gostoso e do que é desagradável, o que vale a pena continuar procurando e o que é melhor evitar. Estamos construindo uma hierarquia, descobrindo quais são nossos valores básicos e primordiais para começar a saber sobre o que nutrir esperança. Em dado momento, a fase exploratória se esgota. E não é porque já não há mais mundo para ser explorado. Na verdade, é o oposto. A fase exploratória acaba porque, ao nos tornarmos mais velhos, passamos a reconhecer que o que não falta é mundo a ser visto. Não dá para tocar e provar tudo. Não dá para conhecer todas as pessoas, nem ver todas as coisas. As experiências em potencial são muitas e a absoluta magnitude da existência nos oprime e intimida. Portanto, nossos 2 cérebros começam a focar menos em tentar de tudo e mais em desenvolver algumas regras que nos orientem pela infinita complexidade do mundo. Absorvemos a maioria delas de nossos pais e professores, mas descobrimos muitas por conta própria. Por exemplo, depois de ficarmos de sacanagem ao lado do fogão aceso por tempo suficiente, desenvolvemos uma regrinha mental de que todo fogo é perigoso, não só o do forno. E depois de tanto ver nossas mães ficarem furiosas, começamos a perceber que assaltar o congelador e roubar sobremesa é sempre ruim. Não só quando se trata de sorvete. Como resultado, alguns princípios gerais começam a surgir em nossa mente. Tome cuidado para não se machucar quando estiver perto de coisas perigosas. Seja honesto com seus pais e eles o tratarão bem. Compartilhe suas coisas com seus irmãos, e eles compartilharão as deles com você. Esses novos valores têm mais sofisticação porque são abstratos. Não dá para apontar para a justiça ou desenhar a prudência. A criancinha pensa: sorvete é o máximo, logo eu quero sorvete. Mas o adolescente pensa: sorvete é o máximo, mas sempre que pego sem autorização, meus pais ficam irritados e acabo de castigo, então não vou tirar o sorvete do congelador. O adolescente aplica regras ao seu processo de decisão, analisando a cadeia de causa e efeito de uma forma que não é possível para uma criança pequena. Como resultado, um adolescente descobre que partir exclusivamente em busca do próprio prazer e evitar a dor acaba gerando problemas. Atos têm consequências. É preciso conciliar seus desejos com os daqueles ao seu redor. É preciso jogar de acordo com as regras da sociedade e da autoridade. E desta forma, o mais comum é ser recompensado. Eis a maturidade em ação. Desenvolvemos valores mais elevados e abstratos para aperfeiçoar o processo decisório frente a uma gama mais ampla de contextos. É assim que nos ajustamos ao mundo, que aprendemos a dar conta das variações aparentemente infinitas de experiências. É um grande salto cognitivo para crianças e fundamental para que ela cresça de forma feliz e saudável. Crianças pequenas são como pequenos tiranos. Para elas, é difícil entender qualquer coisa na vida para além do imediatamente prazeroso ou doloroso. Elas não sentem empatia, não conseguem imaginar como é a vida para o outro. Só sabem que querem a porra do sorvete. A identidade da criança, portanto, é muito pequena e frágil. É constituída tão somente pelo que dá prazer e pelo que evita dor. Suzy gosta de chocolate, tem medo de cachorros e gosta de colorir. Às vezes, trata mal o irmão. A identidade de Suzy não vai além disso, porque seu cérebro pensante ainda não desenvolveu sentidos o suficiente para criar histórias coerentes para ela. Só quando tiver idade para perguntar qual é o sentido do prazer, qual é o sentido da dor, é que Suzy conseguirá desenvolver narrativas significativas para si e estabelecer sua identidade. O conhecimento do prazer e da dor ainda se manifesta na adolescência, mas ele deixa de ditar de maneira exclusiva o processo decisório. Já não mais compõe a base dos nossos valores. Crianças mais velhas conseguem colocar na balança seus sentimentos junto com sua compreensão das regras, das barganhas e da ordem social para fazer planos e tomar decisões. Esse processo garante identidades maiores e mais robustas a elas. O adolescente tateia da mesma forma que a criança pequena faz em seu aprendizado sobre o que lhe traz prazer e dor, exceto pelo fato de que, no caso dos mais velhos, isso se dá por meio da experimentação de diferentes regras e papéis sociais. Vou me sentir descolado se vestir essa roupa? Falar desse jeito vai fazer as pessoas gostarem de mim? Se eu fingir gostar desse tipo de música, serei popular? É um avanço, mas a abordagem adolescente para a vida ainda tem uma fraqueza. Tudo é visto como uma troca. Adolescentes encaram a vida como uma série interminável de barganhas. Vou fazer o que meu chefe mandou para ter dinheiro. Vou ligar para minha mãe e então ela não vai brigar comigo. Vou fazer o dever de casa para não ferrar o meu futuro. Vou mentir e fingir ser bonzinho para não ter que lidar com conflitos. Nada é feito por si só. Tudo é uma negociação calculada, geralmente realizada por medo das repercussões negativas. Tudo é um meio para se alcançar um fim prazeroso. O problema com os valores adolescentes é que quem os possui jamais se posiciona de fato com relação a algo externo a si. No fundo, o adolescente ainda é uma criança, apesar de muito mais inteligente e sofisticada. Tudo continua girando em torno de maximizar o prazer e minimizar a dor. A única diferença é que o adolescente é esperto o bastante para pensar alguns passos à frente visando chegar onde quer. No fim das contas, os valores dessa faixa etária levam à autossabotagem. Não dá para viver a vida inteira dessa forma. Caso contrário, o indivíduo nunca viverá de fato a própria vida. Estará sempre experimentando uma combinação dos desejos das pessoas ao redor. Para se tornar uma pessoa emocionalmente saudável, é preciso quebrar esse ciclo de barganha constante que sempre trata todos como meios para atingir um fim prazeroso e passar a entender princípios norteadores mais elevados e abstratos. Como ser adulto? Quando buscamos no Google como ser adulto, a maior parte dos resultados é focada na preparação para entrevistas de emprego, na administração das finanças, em arrumar a própria bagunça e em não ser um babaca completo. Tudo isso é muito bom e, de fato, espera-se que adultos saibam dar conta dessas coisas. Mas eu argumentaria que, por si sós, elas não fazem de você um adulto. Apenas o impedem de ser uma criança, o que não é a mesma coisa. Pessoas que fazem essas coisas se comportam desse modo porque são movidas por regras e negociações. São meios para algum fim superficial. Você se prepara para a entrevista porque quer conseguir um bom emprego. Aprende a limpar a própria casa porque seu nível de higiene tem consequências diretas no que as pessoas acham de você. Administra suas finanças porque, se não o fizer, vai se ferrar no futuro. Barganhar com regras e com a ordem social nos permite viver como seres humanos funcionais neste mundo. Um dia, porém, nos damos conta de que as coisas mais importantes da vida não são obtidas através de barganhas. Ninguém quer barganhar amor com o próprio pai, ou barganhar companhia com os amigos, ou respeito com o chefe. Barganhar por amor ou por respeito é uma merda. Afinal, se é preciso convencer alguém a te amar, essa pessoa não te ama. O mesmo pode ser dito quando sentimos que precisamos persuadir alguém a nos respeitar ou a confiar em nós. As coisas mais valiosas e importantes na vida, por definição, não são negociáveis. E tentar barganhá-las é destruí-las na mesma hora. É impossível conspirar em nome da felicidade. Mas as pessoas, volta e meia, tentam fazer isso, sobretudo quando recorrem à autoajuda e a outros conselhos de desenvolvimento pessoal. O que estão dizendo é, essencialmente, me mostre as regras do jogo que preciso jogar e vou seguir à risca. O que elas não percebem é que jamais serão felizes enquanto acharem que há regras para a felicidade. Embora pessoas que levam a vida à base de barganhas e regras possam ir muito longe no mundo material, elas continuam deficientes e solitárias em seu mundo emocional. Isso porque valores negociáveis criam relações baseadas em manipulação. Na vida adulta, entendemos que, às vezes, um princípio abstrato pode ser bom e correto por si só, e que mesmo que nos machuque hoje, mesmo que machuque os outros, ser honesto ainda é o correto a se fazer. Da mesma forma que o adolescente percebe haver mais no mundo do que a dicotomia infantil do prazer e da dor, o adulto percebe que existem mais coisas do que a constante barganha do adolescente por validação, aprovação e satisfação. Tornar-se adulto é, portanto, desenvolver a habilidade de fazer o que é certo simplesmente porque é o certo. Um adolescente vai dizer que valoriza a honestidade só porque aprendeu que dizer isso gera bons resultados. Mas, diante de conversas difíceis, contará pequenas mentiras, cometerá certos exageros e ficará na defensiva. Um adulto será honesto pura e simplesmente porque a honestidade conta mais do que o prazer ou a dor que vem a experimentar. A sinceridade é inerentemente boa e valiosa. É, portanto, um fim, não um meio para se alcançar algum outro fim. Um adolescente vai dizer que ama você, mas sua concepção de amor passa por receber algo em troca. O amor sendo meramente um escambo emocional, no qual cada um traz tudo o que tem a oferecer e pechincha em busca do melhor negócio. Um adulto ama livremente, sem esperar nada em troca, porque entende que o amor só é de verdade se for dessa forma. Um adulto dá sem esperar receber nada, pois fazê-lo anularia todo o propósito logo de cara. Os valores baseados em princípios da vida adulta são incondicionais. Isto é, não podem ser alcançados por outros meios. São fins em si. O que não falta no mundo são crianças grandes. E há um monte de adolescentes burros velhos. Existem até alguns jovens adultos por aí. Isso acontece porque, a partir de determinado ponto, maturidade passa a não ter nada a ver com idade. O que interessa são as intenções da pessoa. A diferença entre uma criança, um adolescente e um adulto não se dá em função da idade ou de seus atos, mas do porquê de seus atos. A criança rouba sorvete porque é gostoso, inconsciente ou indiferente às consequências. O adolescente deixa de roubar por saber que fazer isso resultará em consequências piores, mas sua decisão, no fundo, não passa de uma barganha com a própria versão futura. Abro mão desse prazer agora para evitar dores maiores lá na frente. Mas só o adulto deixa de roubar pelo simples princípio de que roubar é errado. E roubar, mesmo que ninguém descubra, acarreta muita culpa. Por que não crescemos? Quando somos pequenos, aprendemos a transcender os valores da escala de prazer e dor, sorvete é bom, forno quente é ruim, depois de persegui-los e ver como acabam dando errado. É só ao vivenciarmos a dor do fracasso que aprendemos a superar. Roubamos o sorvete, mamãe fica furiosa e nos castiga. De repente, sorvete é bom não é mais uma verdade tão fundamental quanto antes. Há vários outros fatores a considerar. Eu gosto de sorvete e gosto da mamãe, mas pegar o sorvete deixa a mamãe irritada. O que eu faço? A criança acaba sendo forçada a considerar o fato de haver trocas que precisam ser negociadas. Na essência, a boa criação se resume em implementar as consequências corretas para o comportamento dos filhos, baseado em prazer e dor. Puni-los por roubar o sorvete. Recompensá-los por se comportarem no restaurante. Isso os ajuda a compreender que a vida é bem mais complexa do que seus impulsos e desejos. Pais que erram nisso cometem uma falha incrivelmente básica, pois não vai demorar para a criança passar pela descoberta traumática de que o mundo não está ali para atender a seus caprichos. Descobrir isso só na idade adulta é absurdamente doloroso, muito mais do que teria sido se a criança tivesse aprendido a lição ainda nova. Ela será punida pelos colegas e pela sociedade caso não entenda isso. Ninguém quer ser amigo de um fedelho egoísta. Ninguém quer trabalhar ao lado de alguém que não leva os sentimentos dos outros ou as regras em consideração. Nenhuma sociedade aceita alguém que, metafórica ou literalmente, rouba o sorvete do congelador. A criança inconsequente será evitada, ridicularizada e punida no mundo adulto, e isso resultará em ainda mais dor e sofrimento. Os pais também podem vir a falhar com os filhos de outra forma, maltratando-os. Uma criança maltratada não desenvolve valores além do sistema de prazer e dor, pois, como não seguem qualquer padrão lógico, os castigos não reforçam valores abstratos e mais profundos. Em vez de gerar fracassos previsíveis, a experiência é apenas aleatória e cruel. Roubar sorvete, às vezes, resulta em punições exageradamente duras. Em outras ocasiões, não tem quaisquer consequências. Dessa forma, não se aprende lição alguma, nem se produz qualquer valor mais elevado. Não há espaço para desenvolvimento. A criança não aprende a controlar o próprio comportamento e desenvolve mecanismos para lidar com a dor incessante. É por isso que tanto as crianças maltratadas quanto as mimadas frequentemente têm os mesmos problemas na idade adulta. Continuam presas ao sistema de valores da infância. Em última análise, passar para a adolescência exige confiança. A criança precisa acreditar que seu comportamento produzirá desfechos previsíveis. Roubar sempre traz maus resultados. Encostar em um forno quente também. A confiança em tais desfechos é o que permite à criança desenvolver regras e princípios em torno desses assuntos. O mesmo ocorre quando ela fica mais velha e se torna um membro mais ativo da sociedade. Uma sociedade sem instituições ou líderes confiáveis não tem como desenvolver regras e papéis. Sem confiança, não há princípios sólidos para ditar decisões e, portanto, tudo regride ao egoísmo infantil. As pessoas ficam presas no estágio adolescente por razões semelhantes às que se prendem no estágio infantil, trauma e/ou negligência. Vítimas de bullying são um exemplo particularmente marcante. Uma pessoa que sofre esse tipo de assédio no início da vida vai se relacionar com o mundo a partir da suposição de que ninguém jamais vai gostar dela ou respeitá-la de maneira incondicional, que toda a afeição precisa ser conquistada a duras penas por meio de uma série de argumentos e atos pré-determinados. É preciso se vestir, falar e agir da forma certa para não se dar mal. Algumas pessoas se tornam particularmente boas no jogo da barganha. São encantadoras e carismáticas e têm uma habilidade natural para perceber o que outros esperam delas, assumindo tal papel. Essa manipulação raramente dá errado para elas de modo significativo, o que faz com que acreditem que funciona assim com todo mundo. A vida é um grande ensino médio, e é preciso trancar as pessoas dentro de armários antes que elas tranquem você. Adolescentes precisam aprender que barganhar é uma lenga-lenga sem fim, que tudo com real valor e sentido na vida se obtém sem que condições ou negociações sejam estabelecidas. É preciso que bons pais e professores não caiam no jogo do adolescente. A melhor forma de fazê-lo é através do exemplo, mostrar a incondicionalidade sendo incondicional. O melhor jeito de ensinar um adolescente a confiar é confiando nele, da mesma forma que respeitá-lo e amá-lo é a chave para lhe ensinar o respeito e o amor. E não se deve forçar nada disso, pois tornaria tudo condicional, mas simplesmente oferecer e compreender que em determinado momento a barganha deixará de funcionar quando estiver pronto e o adolescente entenderá o valor da incondicionalidade. Quando pais e professores fracassam, em geral, é porque também estão empacados no nível adolescente dos valores. Eles também enxergam o mundo como uma negociação. Também barganham amor por sexo, lealdade por afeição, respeito por obediência. Por sinal, é provável que barganhem com os filhos por afeição, amor ou respeito. Consideram isso normal, o que leva a criança a também achar normal quando fica mais velha. E essa relação de merda entre pais e filhos, rasa e baseada em negociações, será replicada no futuro. Quando a criança ganhar o mundo e começar a estabelecer os próprios relacionamentos, será ela então a se tornar pai, mãe, professor ou professora e a transmitir seus valores adolescentes a outras crianças. E a bagunça toda continuará por mais uma geração. Quando ficam mais velhas, pessoas de mentalidade adolescente se orientam no mundo partindo do pressuposto de que todos os relacionamentos humanos são uma infinita negociação de acordos, que intimidade não passa de uma simulação compartilhada com outra pessoa para benefício mútuo, que todos são um meio para algum fim egoísta. Em vez de reconhecerem que seus problemas têm raiz nessa abordagem, acham que o único problema é terem levado tanto tempo para aprender a negociar de forma correta. É difícil agir incondicionalmente. Você ama alguém sabendo que o amor pode não ser correspondido, mas o faz assim mesmo. Você confia em alguém, ainda que perceba o risco de acabar se magoando ou sendo passado para trás. Isso acontece porque agir de maneira incondicional exige algum grau de fé. Fé de que aquilo é o certo a se fazer, mesmo que resulte em mais dor ou não funcione para você e para outra pessoa. Entregar-se de coração a uma vida adulta requer não apenas a capacidade de lidar com a dor, mas também a coragem de abandonar a esperança, de deixar para trás o desejo de que as coisas sejam sempre melhores, mais prazerosas ou muito divertidas. Seu cérebro pensante lhe diz que isso não é lógico, que seus pressupostos fatalmente contêm algum erro. E, no entanto, você embarca. Seu cérebro sensível procrastina e entra em pânico quanto à dor da honestidade brutal, à vulnerabilidade em jogo ao amar alguém, ao medo gerado pela humildade. Mas você embarca mesmo assim. Em última análise, comportamentos adultos são vistos como admiráveis e dignos de nota. O chefe que assume a culpa pelos erros dos funcionários, a mãe que abre mão da própria felicidade em nome da do filho, o amigo que diz o que é preciso ouvir por mais que você se incomode. São essas as pessoas que sustentam o mundo. Sem elas, seria mais provável que estivéssemos todos fodidos. Sendo assim, não é coincidência que todas as principais religiões do mundo promovam esses valores incondicionais, seja o perdão de Jesus, o nobre caminho óctuplo do Buda ou a justiça perfeita de Maomé. Em suas formas mais puras, as principais religiões do mundo potencializam o instinto humano sempre em busca da esperança, para tentar elevar as pessoas ao nível das virtudes adultas. Ou ao menos era essa a intenção original. Infelizmente, é inevitável que as religiões, à medida que evoluem, acabem cooptadas por adolescentes negociadores e crianças narcisistas, gente que deturpa seus princípios para ganho pessoal. Todas sucumbem em algum momento com essa fragilidade moral. Não importa quão linda e pura seja a sua doutrina, a religião, em última análise, torna-se uma instituição humana. E toda instituição humana acaba por se corromper. Filósofos iluministas, entusiasmados com as oportunidades que o crescimento oferecia ao mundo, decidiram remover a espiritualidade da religião e dar conta da tarefa por meio da religiosidade ideológica. Abandonaram a ideia da virtude para focar em metas concretas, mensuráveis. Criar mais felicidade e menos sofrimento. Conceder às pessoas maior liberdade e autonomia. E promover a compaixão, a empatia e a igualdade. E essas religiões ideológicas, assim como as espirituais que as precederam, também sucumbiram à natureza falha de todas as instituições humanas. Ao tentarmos permutar felicidade, nós a destruímos. Impor a liberdade é negar a liberdade, assim como criar igualdade é minar a igualdade. Nenhuma dessas religiões ideológicas atacou a questão fundamental em pauta, a condicionalidade. Não admitiram ou não lidaram com o fato de que, independentemente de qual seja seu valor Deus, você sempre estará disposto, em algum momento, a barganhar vidas humanas para se aproximar dele. A adoração a algum Deus sobrenatural, a algum princípio abstrato, a algum desejo infindável, após algum tempo, sempre resultará em abrir mão da própria humanidade ou da humanidade de outros, para que os objetivos de tal adoração sejam atingidos. E o que deveria nos salvar do sofrimento acaba por nos fazer mergulhar nele novamente. O ciclo de esperança e destruição se renova. É aí que entra Kant. A única regra para a vida. Ainda jovem, Kant compreendeu o jogo de martelar os bichos que saem do buraco, aquilo que expliquei sobre manter a esperança perante a verdade desconfortável. E como todos os que adquirem consciência desse cruel jogo cósmico, entrou em desespero. Mas o filósofo se recusou a participar. Recusou-se a acreditar que não havia qualquer valor inerente à existência e que estamos para sempre amaldiçoados a invocar histórias que deem à nossa vida algum sentido arbitrário. Portanto, pôs seu musculoso cérebro pensante para trabalhar e desvendar que a aparência teria a noção de valor sem esperança. Kant partiu de uma simples observação. Até onde se sabe, a consciência é o único componente completamente escasso e singular em todo o universo. Para Kant, o único elemento que nos distingue do restante da matéria no universo é nossa capacidade de raciocínio. Somos capazes de compreender o mundo ao nosso redor e, por meio de raciocínio e vontade, aperfeiçoá-lo. Para ele, isso era especial, extremamente especial, quase um milagre, pois em meio ao infinito da existência, somos nós, até onde se sabe, os únicos de fato capazes de direcioná-la. No cosmos conhecido, somos nós as únicas fontes de talento e criatividade. Somos nós os únicos capazes de conduzir o próprio destino. Somos nós os únicos com autoconsciência. E, pelo que se vê, somos o único empreendimento do universo que se propõe a uma auto-organização inteligente. Kant, portanto, deduziu sabiamente que, a julgar pela lógica, o valor supremo do universo é aquilo que é capaz de conceber valor em si. O único sentido verdadeiro da existência é a capacidade de estabelecer sentido. Só é importante o que estabelece importância. E essa capacidade de atribuir sentidos, de imaginar a importância, de inventar propósitos, é a única força no universo conhecido que pode propagar a si mesma, espalhar sua inteligência e gerar níveis cada vez maiores de organização através do cosmos. Kant acreditava que, sem a racionalidade, o universo seria um desperdício, algo vão, sem propósito. Sem a inteligência, assim como a liberdade de exercê-la, poderíamos muito bem ser um punhado de pedras. Pedras não mudam. Não concebem valores, sistemas ou organizações. Não se alteram, não se aperfeiçoam, não criam. Só existem. Mas a consciência... A consciência pode reorganizar o universo. E a reorganização decorrente pode aperfeiçoar a si mesma de forma exponencial. A consciência é capaz de abordar um problema, um sistema de certa complexidade, e então conceber e gerar mais complexidade. Em 1000 anos, fomos da manipulação de gravetos em pequenas cavernas à concepção de ambientes totalmente digitais que conectam as mentes de bilhões. Em mais 1000, poderemos facilmente ganhar as estrelas, remodelando planetas e até o próprio espaço-tempo. Individualmente, um único ato pode não fazer diferença na esfera coletiva. Mas a preservação e a promoção da consciência racional ao todo importam mais do que qualquer outra coisa. Kant defendia que o dever moral mais básico é a preservação e o desenvolvimento da consciência, tanto em nós mesmos quanto nos outros. Chamou esse princípio de sempre priorizar a consciência de fórmula da humanidade. E ela meio que explica, bem, tipo, tudo, desde sempre. Explica nossas intuições morais básicas e o conceito clássico de virtude. Explica como agir sem nos fiarmos em uma visão imaginária de esperança. Explica como não ser um babaca. E como se isso não fosse o bastante, toda a explicação cabe numa única frase. A fórmula da humanidade apregoa: haja de modo a usar a humanidade em sua pessoa ou na de outrem, sempre ao mesmo tempo como um fim, e nunca meramente como um meio. É isso. A fórmula da humanidade é o princípio básico que retira as pessoas da barganha adolescente rumo à virtude adulta. Observem que o problema com a esperança é ser fundamentalmente uma negociação, uma barganha entre os atos atuais de alguém e um agradável futuro imaginado. Não coma isso e você vai para o céu. Não mate aquela pessoa se não quiser arrumar problemas. Trabalhe duro e economize, pois isso vai lhe fazer feliz. Para transcender a esfera negociatória da esperança, é preciso agir de forma incondicional. É preciso amar e respeitar alguém sem esperar nada em troca. Do contrário, não se trata de amor e respeito verdadeiros. É preciso falar honestamente sem esperar um tapinha nas costas ou uma medalha de ouro. Senão, deixa de ser honestidade. Kant resume esses atos incondicionais com um princípio bem simples. Deve-se tratar a humanidade sempre como um fim em si, nunca meramente como um meio. Mas como isso se dá no dia a dia? Eis um exemplo. Digamos que eu esteja morrendo de fome e queira um burrito. Pego o carro, vou até a lanchonete e peço aquela monstruosidade de sempre, com o dobro de carne que me faz muito, mas muito feliz. Nessa situação, comer o burrito é meu fim. É basicamente a razão de eu fazer todo o resto, entrar no carro, dirigir, colocar gasolina, etc. Tudo o que faço para conseguir o burrito são os meios, isto é, as coisas necessárias para que eu obtenha o meu fim. Meios são tudo o que fazemos condicionalmente. São o que usamos para barganhar. Não quero ter que pegar o carro e dirigir nem pagar pela gasolina, mas sei que quero um burrito. Portanto, preciso fazer tudo isso para consegui-lo. Um fim é algo desejado em si. É, por definição, o fator motivador de nossas decisões e comportamentos. Se eu decidisse comer um burrito só porque minha esposa queria e minha intenção fosse agradá-la, o burrito já não seria mais meu fim. Seria o meio para um fim ainda maior: fazer minha esposa feliz. E se eu quisesse isso só para transar com ela mais tarde, a felicidade da minha esposa seria um meio para um fim maior. Sexo, no caso. O último exemplo não deve ter soado muito bem e fez você me achar meio escroto. É exatamente disso que Kant fala. A fórmula da humanidade postula que tratar qualquer ser humano ou ser consciente como um meio para um fim é a base de todos os comportamentos errados. Portanto, tudo bem tratar um burrito como um meio para um fim que tem a ver com a minha esposa. É bom fazer seu cônjuge feliz de vez em quando. Mas se eu lidar com minha esposa como se ela fosse um caminho cujo fim é o sexo, aí sim, eu a estaria tratando meramente como um meio. Na visão de Kant, há algo de errado nisso. Da mesma forma, mentir é errado porque você induz a erro o comportamento consciente de outra pessoa para atingir uma meta sua, tratando o interlocutor como um meio para o seu fim. Trapacear é antiético por razão semelhante. Você viola as expectativas de outros seres racionais e sencientes em nome de objetivos pessoais. Trata todos os outros que estão fazendo a mesma prova ou seguindo as mesmas regras como meios para seu fim pessoal. Com violência, é a mesma coisa. Você trata outra pessoa como meio para algum fim político ou pessoal de maior vulto. Que coisa feia, ouvinte. A fórmula da humanidade de Kant não só descreve a nossa intuição moral sobre o que é errado, mas também explica as virtudes adultas, aqueles atos e comportamentos que são bons por si sós. A honestidade é boa por ser a única forma de comunicação na qual as pessoas não são tratadas meramente como meios. A coragem é boa porque não agir é tratar a si próprio ou outros como meios para reprimir seus medos. A humildade é boa, pois recorrer cegamente às próprias certezas é tratar os outros como meios para os próprios fins. Se tivesse que existir uma única regra para descrever todos os comportamentos humanos desejáveis, provavelmente seria a fórmula da humanidade. mas aqui está o mais bonito. Ao contrário de outros códigos ou sistemas morais, a fórmula da humanidade não depende de esperança. Não há qualquer grande sistema a impor ao mundo. Não há crenças sobrenaturais que lançam mão da fé para se protegerem das dúvidas e da falta de provas. A fórmula da humanidade é apenas um princípio. Ela não projeta qualquer utopia futura nem planteia algum passado infernal. Ninguém é melhor ou pior do que ninguém, tampouco mais honrado. Só o que importa é que a vontade consciente seja respeitada e protegida. Ponto final. Porque Kant entendeu que quando se entra no jogo de decidir e ditar o futuro, desencadeia-se o potencial destrutivo da esperança. A preocupação passa a ser converter pessoas em vez de honrá-las. A de destruir o mal nos outros em vez de arrancar as raízes do que há de pior em nós mesmos. Em vez disso, Kant concluiu que a única maneira lógica de aperfeiçoar o mundo é por meio do autoaperfeiçoamento, ao crescermos e nos tornarmos mais virtuosos, a partir da simples decisão de sempre tratar a nós mesmos e aos demais como fins e nunca apenas como meios. Seja honesto. Não se disperse nem se prejudique. Não se esquive das responsabilidades nem sucumba ao medo. Ame de forma aberta e destemida. Não ceda a impulsos tribais ou deixe a esperança enganá-lo. Pois não há céu ou inferno no futuro. Apenas o resultado de escolhas feitas a cada momento. Seus atos serão condicionais ou incondicionais? Você tratará os outros como meios ou como fins? Perseguirá a virtude adulta ou o narcisismo infantil? A esperança sequer precisa entrar na equação. Não espere uma vida melhor. Viva uma vida melhor, simplesmente. Kant compreendeu que existe uma ligação fundamental entre o respeito que temos por nós mesmos e o que temos pelo mundo. A forma como interagimos com nossa própria psique é o modelo que aplicamos em nossas interações com o outro. E pouco progresso faremos com as pessoas ao redor enquanto não o tivermos feito conosco. Quando perseguimos uma vida cheia de prazeres e simples satisfação, estamos nos tratando como meios para nossos fins prazerosos. Portanto, o autoaperfeiçoamento não é cultivar mais felicidade. E sim, mais respeito próprio. Dizer a nós mesmos que não valemos nada, que somos uns merdas, é tão errado quanto falar que outra pessoa não vale nada e é uma merda. Mentir para nós mesmos é tão antiético quanto mentir para os outros. Ferir a nós mesmos, tão repugnante quanto ferir os outros. Portanto, amar e cuidar de si mesmo não é algo que alguém aprenda ou pratique, mas algo que somos eticamente convocados a fazer, ainda que não tenha nos restado mais nada. A fórmula da humanidade tem efeito cascata. Aperfeiçoar a honestidade em si, aperfeiçoa a honestidade com o outro. E assim, o outro é influenciado a ser mais honesto consigo mesmo, o que o ajudará a crescer e amadurecer. A capacidade de não tratar a si próprio como um meio permitirá, por sua vez, que se trate melhor o outro como fim. Portanto, ao botar em ordem seu relacionamento consigo, o efeito colateral positivo é a harmonização de seus relacionamentos, e isso, por sua vez, permite que o outro se entenda melhor consigo e por aí vai. É assim que se muda o mundo. Não com ideologias grandiosas, conversão religiosa em massa ou sonhos ilusórios sobre o futuro, mas quando cada indivíduo, aqui e agora, no presente, alcança sua maturidade e sua dignidade. Sempre haverá religiões e sistemas de valores baseados na cultura e na experiência. Sempre haverá ideias diferentes sobre de onde viemos e para onde vamos. Mas, como acreditava Kant, a simples questão de dignidade e respeito a cada momento precisa ser universal. A moderna crise de maturidade. A democracia moderna foi inventada sob o pressuposto de que o cidadão comum é um merda egoísta e delirante e que a única maneira de nos proteger de nós mesmos é criando sistemas tão engrenados e interdependentes que nenhuma pessoa ou grupo passe totalmente para trás o restante da população. A política é um jogo egoísta, cheio de negociações, e a democracia, o melhor sistema de governo já criado, simplesmente porque é o único a admitir isso abertamente. É ciente de que o poder atrai gente corrupta e infantil. O poder, por sua própria natureza, força líderes a barganhar. Portanto, a única forma de administrar uma situação assim é consagrar valores adultos na própria estrutura do sistema. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, garantias de privacidade e de direito a um julgamento justo, todas são implementações da fórmula da humanidade em instituições sociais, concebidas de maneira a serem praticamente imunes à ameaça e transformações. Só existe, de fato, uma forma de ameaçar um sistema democrático: quando um grupo decide que seus valores são mais importantes que o sistema em si e subverte a religião da democracia em nome de outra, provavelmente menos virtuosa, faz crescer o extremismo político. Extremistas políticos são infantis por definição, porque são intratáveis e refratários a barganhas. Em suma, são um bando de bebês querendo que o mundo seja de uma determinada maneira e que se recusam a reconhecer quaisquer interesses ou valores diferentes dos seus. Recusam-se a negociar. Recusam-se a apelar a alguma virtude ou princípio superior acima de seus desejos egoístas. E no que diz respeito a atender às expectativas dos outros, não são dignos de confiança. São ainda descaradamente autoritários. Pois crianças que são, estão desesperados pela vinda de um pai todo-poderoso que dê um jeito nas coisas. Os extremistas mais perigosos sabem dar a seus valores infantis uma nova roupagem a partir da linguagem da barganha ou dos princípios universais. Um extremista de direita dirá desejar a liberdade acima de tudo e se mostrará disposto a sacrifícios em nome disso. Mas o que realmente quer dizer é que deseja a liberdade de não ter que lidar com nenhum valor que não esteja alinhado aos seus. Deseja liberdade para não lidar com a mudança ou a marginalização de outras pessoas. Portanto, estará disposto a limitar e destruir a liberdade de outros em nome da sua própria. Extremistas de esquerda jogam o mesmo jogo, só mudando a linguagem. Eles dirão querer igualdade para todos, mas querendo realmente dizer que não querem jamais ver qualquer pessoa sentir dor, ser ferida ou se sentir inferior. Nunca querem ninguém encarando lacunas morais. E estarão dispostos a causar dor e adversidades a terceiros em nome da eliminação dessas lacunas morais. O extremismo, tanto à direita quanto à esquerda, tornou-se mais proeminente na política ao redor do mundo nas últimas décadas. Muita gente sábia já propôs uma série de explicações complicadas e interligadas para tal, e provavelmente as razões são de fato complicadas e interligadas. Mas permitam-me jogar mais uma na fogueira. A maturidade de nossa cultura está se deteriorando. No mundo rico e desenvolvido, vivemos uma crise que não é de riquezas ou material, mas de caráter, virtude, meios e fins. A divisão política básica do século XXI já não é mais direita contra esquerda, mas valores impulsivos infantis contra valores adolescentes, adultos, prontos a concessões. O debate já não é comunismo contra capitalismo ou liberdade contra igualdade, mas maturidade contra imaturidade, meios contra fins.